Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Eu sou o Mario e ao meu lado está o Jomon. Olá, eu estou triste porque não iremos comentar sobre Pokémon Sun e Moon. E do meu outro lado está o Jefferson. Eu quero VR na Nintendo. Nossa. Essa semana saiu o Oculus Rift, né? O óculos de realidade virtual da Microsoft. E no final do ano sai o PlayStation VR. É em outubro, né? É. E a Nintendo, tipo, tá... É igual o 3D, foda-se, né? Então, queria saber de vocês. Você acha que é bom ela se afastar desse tipo de coisa? Porque é uma tecnologia cara? Que vocês acham que vai ser, entre aspas, um novo 3D? Ou você acha que isso aí vai pegar? Eu acho que não vai vingar. Eu acho que o Oculus Rift é uma tecnologia incrível, mas que para o entretenimento ainda não foi muito acertado. Ele é muito caro. E a tendência, eu acredito, que vai ser mais ou menos igual ao Kinect. É um periférico separado, que funciona muito bem para a área científica, para a área acadêmica. Óbvio, para entretenimento funciona o Kinect, né? Mas não é tão bem quanto outros periféricos igual o Emote, né? Só na minha opinião, não tô dando minha visão de nintendista, né? Mas eu acho que a Nintendo faz bem em não estar muito atrelada nessa área, porque a gente já viu pelo 3DS que até o 3D, a perspectiva 3D dele, de imersão, não funciona tão bem, né? Funciona, mas... Pra muito na notícia, né? No final a galera acaba esquecendo. Então eu acho que a Nintendo faz bem investir nisso agora. Eu acho que tá muito no começo, acho que tem que ser aprimorado ainda pra dar certo, sabe? Eu acho que tem uma parte de orgulho ali da Nintendo, porque ela que cria a tendência, né? Ela gosta de fazer isso, eu crio a tendência, o resto me segue. Eu não lembro dela seguindo muitas tendências agora. Não me vem nenhuma na cabeça, vocês lembram de alguma? Que ela seguiu de outras? Acho que não. Então... Ela é meio orgulhosa nesse ponto. E o VR em si, eu não sei se vinga. Tem que ver como que a galera vai usar, mas eu acho que é muito caro. Acho bom a Nintendo ficar fora disso, né? Mas eu não sou nada, né? Eu acho que ela não vai entrar agora. Ela tem esse console novo que ela tá tentando fazer alguma coisa nova, aparentemente, pra variar. Então, acho que o VR com ela não vai ser. Semana a Nintendo lançou o Miitomo e o My Nintendo nas Américas e na Europa e nada de Brasil, né? O My Nintendo tem no Brasil, o Miitomo não. Mas entre aspas, não existe uma conta brasileira. Do My Nintendo? É. Não dá pra colocar Brasil lá? O My Nintendo sim. É, dá pra colocar Brasil. Eu não sei como eles vão fazer, né, que o Bill Trina, ele falou já que vai trazer coisa física, né, eles vão colocar digital e com o tempo eles vão pensando em colocar coisa física. E justamente esse My Nintendo que vai trazer as coisas físicas, é o My Nintendo? O de coleção é o My Nintendo, né? É tanto nome que eu me perco. Aí nisso eu acho estranho porque é exatamente esse que tem no Brasil. É estranho que o Miitomo é o que não tem. Eu fiquei chateado porque o meu App Store, eu tenho iPhone e tá cadastrado na Apple Store brasileira. Não dá pra, né, colocar na americana? Então, é que é um saco. Você tem que criar uma conta americana, depois tem que deslogar, logar nela. E pra administrar é meio chato. Não é algo muito prático, né? Até pra atualizar o aplicativo depois, você tem que logar na conta americana, atualizar, voltar. Então, é algo... assim, eu não tô muito na pegada de fazer. Não é que eu sou fresco, tá? É fresco. Mas... Né? Tá bom, então eu sou fresco. Mas, quando você digita Miitomo na Apple Store brasileira, aparecem três resultados, aparece um jogo nada a ver. Mas eu também tava vendo, e é muito engraçado, você digita Nintendo na Apple Store, aparece tipo emulador a rodo, assim, sabe? Mas Miitomo não tem. É a mesma coisa no Android, lá na Play Store, né? É a mesma coisa, o Miitomo não aparece. Tem que baixar o APK, instalar... E aí sim você pode usar. A Nintendo não tá nem aí, a gente só tem que jogar Mario Sonic, porque foi a única coisa que eles lançaram, né? Tipo... Eu acho que eles lançaram mais como incentivo das Olimpíadas do que... Porque eles não queriam lançar aqui. Um detalhe do lançamento é que, obviamente, o jogo ele ficou no topo dos mais baixados, né? Ah, então, só uma coisa. Eu não acho que me tomou um jogo. Tá, ok. É um app, acabou. Eu concordo com você, eu entendo justificativo, então vamos tratá-lo como aplicativo. De qualquer forma, ele ficou no topo dos mais baixados da App Store, né? E eu acho isso um marco, porque tem muita coisa, apesar de ele ser gratuito, mas tem muita coisa disponível nesses lojas de aplicativo, né? E a gente vê depois a listagem do que a galera já tá criando, tá solta na internet. Eu acredito, assim, o Miitomo, ele foi uma forma muito criativa de você interagir com um público que não tá tão ligado à Nintendo. E se a gente ligar aquilo que o Kimishima falou de expansão dos valores da Nintendo pra um público mais abrangente, eu acho que o Miitomo é um ótimo passo, é um ótimo pé direito pra atingir esse objetivo. Concordo, mas não será que ela não tá em... Eu acho, assim, né, tá em primeiro por causa dos fãs da Nintendo. Não sei se reflete tanto na qualidade do aplicativo. Assim, aplicativo é bom, mas... Não é. Eu acho que, assim, é mais pelo boca a boca e também pelo incentivo tanto da Play Store quanto da Apple. Tipo, fica em evidência, o pessoal vai lá e baixa, velho. Se joga ou não, é outra história. Ah, tá. É verdade, né? Fica em evidência. É que na minha brasileira não fica. Eu vou falar do assunto polêmico, que foi a demissão da Alison Rapp. A Alison Rapp, na Nintendo, ela trabalhava na Treehouse da Nintendo of America. Ela trabalhava com marketing e era feminista. E isso vai pegar muito no que eu vou falar. Na demissão dela, rolou uma polêmica que ela estava sendo perseguida pelos caras do Gamergate. Quem não sabe o que é Gamergate, vai dar uma procurada, uma hora você vai entender. Mas, em resumo, é um grupo meio machista de videogames. E nisso, por causa da censura no Xenoblade Chronicles e no Fire Emblem Fates, os caras pegaram ela de Cristo e chegaram e falaram: não, a gente demite essa aí porque a culpa é dessa aí. Por mais que ela não tenha nenhuma relação a ver com as traduções em si. Aí nisso ela foi demitida, a Nintendo, aí ficaram assim, pô, foi demitida, ou foi óbvio o motivo. E impressionantemente a Nintendo foi lá e alegou o motivo da demissão pra... tirar o fogo da Nintendo, né? A Nintendo alegou que foi porque ela tinha um segundo emprego noturno e que o emprego não condizia com as condutas da empresa, então ela tava demitida por causa disso. Ela ficou puta e falou no Twitter que o segundo emprego dela, assim, ter um segundo emprego noturno é permitido pela Nintendo. No caso do segundo emprego dela, ela falou que ela usava outro nome, não sabe o que que era, né? Qual foi o segundo emprego dela. Dá pra você imaginar, mas eu acho que eu não vou concluir nada no segundo emprego dela. Você tá deixando umas entrelinhas muito perigosas. Mas exatamente, ela falou, usava um nome falso, não me identificava lá. E então você fica com isso, né? Infelizmente. Desculpa te cortar, mas pra Nintendo eu acho mais preocupante ela trabalhar da Sony do que ser p***. Mas não sei, eu não sei se ela era p***, eu não sei nada, mas... É aquela coisa, né, mano? Se você permite e você... O seu segundo trabalho não tem relação com o primeiro, né? Se ela trabalha no marketing, ela não, você não pode ter posições fortes, assim. Você tem que ser low profile. Se ela tem ou não segundo emprego, pra mim pouco interessa. Que a galera foi atrás do segundo emprego. Eles chegaram e falaram, esses caras chegaram e mandaram lá pros altos da Nintendo e mandaram, ah, olha só o que que ela faz, ó a foto dela trabalhando, ó, ela defendia pedófilos, isso que foram tweets, 5 anos atrás que ela mandou, assim, que se você tira de contexto, aí ela, de fato, ela defendia a pedofilia. Não, mas assim, esses, entre aspas, é idiota, né, gente que fica assediando os outros ou fica difamando alguém pela internet, você sabe que a internet tem muito disso, assim. Sim, sim. Mas assim, com relação à demissão da Nintendo, eu sei que a Nintendo deve ter mentido, deve ter inventado o segundo emprego, deve ter... Ela confirmou o segundo emprego. Não, tá, tudo bem, mesmo se ela pode ou não, pra mim o caso, assim, não interessa, é que, tipo, na posição, sei lá, da imagem da empresa, você corta fora, tipo, uma pessoa que iria dar problema, né? Isso, um emprego em si, ele não pode ser mais importante do que a empresa. Eu sei que, assim, deve ser, pô, os caras, sei lá, tiraram ela do emprego dela, meu, é uma coisa triste, assim, mas Infelizmente, se você tá numa corporação gigante com ela, tipo, não é a companhia indizinha da esquina que pode apoiar e chegar e falar, não, esse aqui é nosso funcionário, a gente vai com ele até o fim, entendeu? Não, eu entendo isso, eu fico puto mais ou menos, fico triste, que eles pegam assim, porque uma galera vai encher o saco, eles vão lá e demitem, falam assim, ah, já que vocês estão pedindo tanto, toma, eu demito essa aqui. Então, assim, a Nintendo, ela tinha que chegar e falar, ó, então vocês não se pronunciem, porque o Bill Training tem Twitter, todo mundo lá, a Nintendo, a Treehouse tem Twitter, a maioria das pessoas da Treehouse. Mas o problema é esse, eles têm Twitter, mas eles não se posicionam, não dão declarações como ela deu, entendeu? É que ela dá declaração de um ponto de vista dela em relação ao mundo, não é sobre isso, jogos, né? Então, isso é foda. Não, mas é por isso que você tem que ser que nem aquele, você tem que ser treinado como relações públicas, né? Você vê quando o Red vai fazer entrevista, você vê como ele escapa, ele parece um político, do tipo, sei lá, fulano pergunta, quando a Nintendo vai ter um serviço de eShop decente? Aí ele fala, ah, não sei o quê. Você tem que dar esse tipo de resposta. Sim, mas é que não é opinião sua, vai, por exemplo, você vai entrevistar o Red como ser humano, e se ele dá uma opinião política ou uma opinião pública, você tá entrevistando a pessoa, você não tá entrevistando o personagem, isso que eu acho foda. E a Nintendo se livrar da pessoa assim. E sendo que ela tá sendo meio que perseguida por essa galera que é muito escrota, que é uma galera que vai que enche o saco na sua casa, que te ameaça de estupro. É uma galera meio pesada. E aí você vai lá, a companhia que você tá não te apoia, sabe? Eu achei, assim, eu não vou deixar de comprar, provavelmente não vou deixar de comprar produtos Nintendo por causa disso, mas que eu acho uma posição ridícula da empresa, eu acho. De querer jogar fora o problemático ao invés de, sendo uma pessoa importante, se acolher a pessoa. Ah, eu acho que ela teve um pouco de culpa, assim, em se posicionar. Eu acho que, sei lá, no seu histórico você tem que ter um... Infelizmente é assim. E eu acredito que seja uma decisão corporativa, entendeu? É uma decisão corporativa. É aquela coisa, tipo, o sentimento fala, não, vou manter o emprego dela, ela não fez nada demais, é um bando de babaca enchendo o saco. Agora, se eu tivesse lá na posição, eu falo assim, meu... Vou ter dor de cabeça com isso, tipo, vou arriscar a posição da companhia, não, você... É, mas aí você deixa uma companhia que não apoia os próprios funcionários, né, a opinião dos próprios funcionários, eles não defendem o próprio funcionário. Ele não defende o próprio funcionário, mas não risca a imagem, e o problema então, é a imagem. Pra mim, ficou mais, assim, né, óbvio, tudo aqui é opinião, mas ficou muito mais arriscado pra mim... A Nintendo não defender. Também mostra, em vez de ela ser a Nintendo apoia as coisas boas, essas coisas. Mas ela vai tomar no cu, ela vai embora, assim. É esse o ponto, Gilmon. Riscou a imagem pra você, mas você não é uma voz ativa. Se foram as outras pessoas, os caras que enchem o saco, os caras que culpam ela por ter feito coisa que ela não fez. Aí o problema é esse, é o buzz que esse pequeno grupo gera. E como é aquela coisa, tipo, o elogio na internet, a pessoa que gosta, geralmente ela não fala. A que critica, velho, ela solta 50 vezes a mesma mensagem. Ainda nessa semana, a gente teve algumas imagens e também pequenos vídeos do beta test do Pokémon GO. Os usuários que eles conseguiram acesso ao beta test, eles conseguiram mostrar pequenas imagens e detalhes da interface gráfica do jogo e também da área de criação do personagem, né? Nada muito além disso. O mais importante é que essas imagens, assim como as screenshots que também haviam aparecido na semana passada oficiais, elas comprovam que o vídeo que a gente tinha visto do Pokémon GO, o gameplay, era realmente oficial, né? O pequeno gameplay que tinha teoricamente vazado, né, na internet. E o que eu quero abrir primeiro, eu quero perguntar pra vocês o que vocês acharam da interface, da área de criação do treinador, né? E assim, eu quero debater a estrutura do jogo, porque se aquele primeiro vídeo era realmente real, o que vocês acham do gameplay, apesar do jogo não estar finalizado, né? Pelo que eu vi, ficou faltando batalha, né? É, só tem captura, e tem batalha contra Pokémon de ginásio. Então, você pode, entre aspas, não sei se eu entendi direito, mas é criar um ginásio em determinado lugar e deixar o seu Pokémon lá batalhando, né? É mais ou menos isso. Você vai entrar em um time que pode ser verde, azul ou vermelho, né? Se não me engano, eram as três cores, e dentro desses três times você poderia criar um ginásio, no qual você poderia realmente deixar um Pokémon lá. Esse Pokémon poderia usar apenas dois golpes, né? e outros adversários de outro time poderiam te desafiar, né? O ponto é que o jogo ele realmente só captura, então você vai estar andando pela rua, vai aparecer um Pokémon, você vai lá e joga uma Pokébola. É, de repente você pode usar um item, né, etc, e capturar, né? É, o que a gente tinha visto no vídeo, ele era um pouco bugado, né? Ele não tinha algo muito fluido o uso do aplicativo. Então você jogava Pokébola, às vezes o Squirtle tava na tua frente, ele dá um passinho pro lado, sabe? Tipo, dava meio que um teleporte, por causa da câmera mesmo, né? É, quanto ao sistema de criação do treinador, ok, é legal. Mas aí quando vai pra... Eu achei interessante, tipo, você pode criar realmente até parecido com você, tem até bastante opções, né? Quando vai pro mapa lá de exploração, eu não entendi se o mapa ele é baseado no que é realmente no mundo real, com uma transformação, sabe, só pra uma interface diferenciada, com cores alternativas, né? É, ou se é um mapa diferente, né? Não é o mapa realmente que a gente tá acostumado, né? Eu acho que faz mais sentido ser real, né? Ser o normal. É que assim, tá muito estranho, mas ainda assim, a interface não é muito bonita, não. Pareceu meio lagado quando você tá tentando buscar, sabe, o mapa. Então, eu acho que o hype foi muito grande quando o Pokémon GO foi anunciado. Ele não tá parecendo, apesar de não estar no jogo final, ele não tá parecendo um jogo muito fluido, assim, sabe? É a Niantic que tá fazendo, né? Nem a Nintendo, né? Então, não tá parecendo que ele vai ficar muito bom, não. Não, pelo menos, como a gente esperava, né? Que ele ficasse. Vai ficar algo de realidade, um jogo de realidade aumentada como qualquer outro, que tem alguns defeitos. Eu só fiquei triste que só tem os 150 primeiros, né? 151, talvez, não sei se o meu tem. Acho que o meu vai ser evento. Ah, mas vai com calma, Jumon. Ah, não, sim, tem os 150, mas... E parece um jogo bem meia boca, assim. Eu achei mais interessante o Mitomo, por mais que esse não esteja no final. Achei mais interessante o Mitomo e o Pokémon GO. Fica naquele trailer pra mim, naquelas lembranças. Eu vou jogar, mas... Não sei, o meu maior medo é que se tudo que você consegue, ou tudo que seja na a diversão, entre aspas, tá na captura, e na captura você só joga Pokébola, o medo é que aconteça a mesma coisa que em Pokémon Shuffle. Você vê aquele puta Pokémon que você quer e você não quer, e você só tenha, sei lá, 5 Pokébolas de graça. Aí você vai, sei lá, tentar uma Great Ball, uma Ultra Ball, você tem que pagar não sei quanto. Aí o meu problema é o quanto a Nintendo vai ser mercenária em relação a isso. E fora que é por mirar, né? Como é realidade virtual, você tem que mirar. Tirar o celular no meio da rua pra capturar um Pokémon nunca vai ser uma coisa discreta, né? Vai ser sempre um negócio bem ridículo ali no meio. É, vai ser muito triste se você estiver no meio do busão, você vê o Pokémon no meio da rua e você passa por ele e não pode nem capturar, né? Mano, é que nem na vida real. Você dá o sinal e volta correndo? É, exatamente. Bilhete único, velho. Você tem que usar, velho. Aqui vamos nós para a nossa sessão de recados, que a gente ainda não deu nome, mas é a nossa sessão de interação com o ouvinte referente ao cast passado, né, ao episódio passado. Novamente, a gente vai destacar o comentário do Rodney Vino Orella. Lana. Orelhana. É, a gente sempre vai errar esse nome. Vamos lá. Muito bom dia. Fala, Jumon. O meu nome é esse mesmo, não tem erro na pronúncia. O problema é que eu falei 3 nomes, né? Então, não sei. A gente já errou todos de novo, não tem problema não. Sobre o cast, vou dizer o que ninguém teve ousadia de dizer. Que bela porcaria o My Nintendo. Sério, cadê os belos prêmios que a gente conseguia por comprar produtos originais? E sobre o Mitomo, não vi nada de novo ali. E ponham para a sessão de e-mails e recados, Nbox. Até mais, continue nesse pique. Sobre o N-Box, a gente já teve essa ideia alguma vez na vida, assim, quando a gente tinha um podcast lá em 2010 e não ficou muito bom, não. Eu não sei, é o N, é que a gente tem um negócio que colocar... É porque o foda que o site N-Pare, né? Então isso mata muito. Mas a gente não gosta de colocar N nas coisas, porque senão ia ser muito... É muito modo easy, sabe? A gente não é coxinha. Esse é o ponto. A gente é original. A gente é revoltadinho, a gente vai dar um nome bem da hora. E a ousadia, que bela porcaria, mais Nintendo, a gente não gostou o suficiente, mas é de graça, então, sei lá, mano. É, só pensa assim, o que você vai ganhar, pelo menos no Gold Points, é 10%. Oi, eu descobri que vai acabar em 6 meses. Acaba em 6 meses os pontos que você acumula, isso é merda. É, esse é o problema é expirar, isso aí é foda, mas... É, o problema é você ganhar pontinho agora e não poder usar depois, né? Porque você ganha 50, sei lá, quantos pontos você ganha agora? 50. E você não pode usar porque não tem troca que você possa fazer, e aí? É, também tem isso, é, mas a produtos eu acho que é com o tempo. E aí, cadê o sobrenome? Não vi nada de novo ali? Oh. Ah, pô, é novinho, pô. Você tá meio hater aí, não sei. É, eu tenho a impressão que com a Nintendo eu gosto de xingar, mas aí quando alguém xinga eu fico triste. A Nintendo quer saber o que você gosta de comer pra ela lançar, sei lá, o miojo versão Pikachu. Se você gostou do podcast, não deixe de comentar. Se você não gostou ou tem alguma crítica, alguma sugestão, comente também. Até o lançamento do episódio de podcast, você já vai ter visto alguma coisa de Pokémon Moon Sun que a gente não falou aqui. Então deixe nos comentários o que você achou do vídeo ou do que vai vir. Acho que vai ter os iniciais. Se tiver os iniciais, qual inicial você vai pegar? Comente nos comentários aqui do artigo do podcast ou na fanpage, etc. A gente vai dar uma procurada. Porque a gente já deixou nosso hype, né? Aí vamos mostrar porra nenhuma do Moon Sun. Bom. Qualquer coisa você comenta a baixa expectativa que você teve. É isso e até o próximo episódio.